Respondendo 208, eu contrato o aeroporto. Pô, na 567, cotejamento correto, reporte pronto para puxa estacionamento, pátio 3, remoto 10. Passará o aumento. Localizador na proa 060, prossiga na descida para 1.700 pés. O ajuste na 020, reporta estabilizado. Controle azul com a 206. Prossiga. Pode chamar o centro agora, passando Puca na proa de Jamo. Cruzou no 40, sessão 370. Aguarde transferência, 4206 da azul. Na sua disposição. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 020, é o número 3 na aproximação agora, reporta estabilizado no ILS Ferreira, pista na 0. 2.000, vai reportar estabilizado no X-Way, da 190491, número 3. Xené 6222, desça para 3.000 pés, o ajuste no 020. 3.000 com 1.020. 90 graus, 0... 190 graus, 189, paralisado, pouso, pista no zero. Tan 3897, autorizado Guarulhos, via Up Zulu 16 até Brava, até Zulu, após conforme rota do plano de voo. Nível 340, saída da El, Leda Bridge, pista no zero, primeira curva à direita. Pressione o código 5475, frequência do controle 120. Controle, Trip 5219. Trip 5219, prossiga. Solicita desvio à esquerda na proa 230, 40 milhas. Tá 3897, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 05. Torre 9895. Azul 4206, centro Recife no 2685, no 2545. 2585, secundária, primária 2685. Boa noite, 4206. Controle, o trip 5219 está cancelando o desvio. Yes. Da Bridge, fecha 10, primeira curva à direita. Acione o código 5467, frequência do controle 120-18. Autorizado 360, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, pode, conforme. Saída da El, Leda Bridge, responder 5467-208. Sane 6259, cotejamento correto. Pode fazer para posicionamento. Cortará. 73, solo 06, direita, solo 219. O 467. Sané 6259, reporte para posicionamento. Reportarei. Fundo 273, 2 ataques Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Estabilizado. TAN 3894, vento 190 graus, 189, autorizado pouso. TAN 3894. Tô Delta, decolado 07, controle 120-18. 1208, Delta. M-6222, complete com curva esquerda, voe para a duna e reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na zero. Esquerda, voa a duna, vai reportar estável. Salvador, muito boa noite. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, reculou, está no perfil da Armor, cruzando agora 1700. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, contato radar, suba para o nível 300, cumprindo o perfil da saída. 300, cumprindo o perfil, Hotel Delta. 5491, completa aproximação, torre 9895. 1895, 5491, grato, boa noite. Salvador, boa noite, eu 5491. 491, é porta, trem baixo, travado. Passará, 5491. Tá 3894, solo 09, direita, solo do Sul da Sul 9. 219, tá 3894. Solo Salvador, boa noite, tá 3894. Tá 3894, já reporte vai ingresso na Juliette. E Alfa, reportará ingresso na Juliette, tá 3894. Pushback acionamento, 601. O nome é 01, após o estacionamento da aeronave da Gol, no portão 03, está autorizado o push estacionamento, reporte para táxi. Após o Gol no 3, inicia o Gol 601. TAM 3894, autorizado ingresso na Juliette, portal 08. Juliette 08, TAM 3894. 2895, obrigado, senhorita. Salvador, boa noite, China M222. China M222, boa noite, número 2, Romário Pistoleiro. Aguardando. Sanguíneo de apapalógica sem identificação. Afirmativo. Sanguíneo de apapalógica, contato radar, está agora a 4 milhas da posição Conde. Mantendo o nível 100, voa Coralda presente. No 9, Centro Recife, no 288, no 260. 288, 260, Recife, 299. Suficiente, o vento 190 graus, 189, formarei pista ali. É, no solo 013, direita, solo 21 decimal 9. Livre direito 219, 5491. Autorizado táxi, reporta ponto de espera da 97, é com força. Tá pronto para o táxi. 168 a bordo, Campinas, 3 horas e meia. Fono 601, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame a torre na frequência 118, decimal 95, que é negão no 020. Índia 1895, 1020, 601. Romeu Papa Hotel Delta, Centro Recife no 288, no 260. 288, 260, graças. Solo 15, direita, solo 218. 218. Voo 601, ponto de pé. Voo 601, 180 graus, 18 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Decolagem no zero, voo 601. Autorizado ingresso, reporta a linha de piloto, terceiro no centro. Tá, 3897, coordenando a equipe de solo, reporte para táxi. Solo Salvador, boa noite, Xené 6222. Xené 6222, autorizado táxi Alfa, Kilo, portão 3, pátio 3, portão 04. Alfa, Kilo, pátio 3, no 04. Número 01 decolou o Zuno 7, controle 20 da sua nova. 208. No contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360 da El, 601. Eco Alfa Oscar, autorizado a decolar, pista 7, 180 graus, 14. Salvador, voo 1273. Uno 273, a informação até Vitor, pronto para cobra. Uno 273, autorizado com fins, é UPZULU 10 até Brit, após ter receptará a UPZULU 16, conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da EO, Leda Brit, pista 10, primeira curva à direita. Acione o código 5501, frequência do controle 1209. Da El Lida Brito, o transponente 01, o controle 19208. Voo 1273, pista 0, primeira curva à direita, frequência do controle 1208. Voo 1273, cotejamento correto, reporte pronto, puxa acionamento, portão 03. Agora. 1060, o Eco Alfa Oscar? 1060, Eco Alfa Oscar, Cometa 34, acione identificação autorizada em chegada a Mari, desça para o nível 050, ajuste na 020. Alô, Oceaneiro 6259, por exemplo, no 9. Oceaneiro 6259, coordeno com a equipe de sol, reporte de ataque. Completará. Alô, Voo 567, na remota 10 do Pátio 3, confirma? Aguarde para posicionamento. Autorizado ataque até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 1118, decimal 95, QNH 1020. Lembra, ponto de espera via Índia, no ponto de espera 1567. O 1567, coordenador da equipe de solo, reporte para táxi. Autorizado, repatriado. Negativo. Agora entendi, eu vou verificar e passarei. Obrigado, 327, prefeito. 183, ciência, 32. Alfa, autorizado a linha de colapso, estou no 0, vento 190 graus, 14. Mas, desculpa, vai precisar mais da posição, mas eu vou aguardar se eu conseguir. Sim, autorizada a linha de colapso, estou no 0, vento 190 graus, no 4 minutos. Decolagem, campeão 92, na borda, 3, 40, 3, 50, ok, Fim do Xanay 6259, 121 a bordo, Galeão, 3 horas e 40. Afirma. Xanay 6259, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chame a torre na frequência 118-95, QNH 1020. Ponto de espera 295. No 601, Centro Recife, no 251, no 3325. 251, 3325, 601. Gol no 567, está com 100 pessoas a bordo? Gol no 06. Gol no 567, como número 2 até o ponto de espera. Via Índia no ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, QNH 1020. Vai seguir o Airbus da El Chanel. Observar o Chanel, via Índia, ponto de espera no 1920. Condoro, muito boa noite, até 3897, passando agora pela lista de dispatch. Da TAM, contato radar, suba para o nível 340 da presente lista. Da presente lista, 3897, obrigado, subindo para o 340. Boa noite, 6259, boa noite, vento 180 graus, 15 nós, autorizada a linha de colapso, estou no zero. Salvador, já tem as condições meteorológicas de Delta, de Papa Oscar. Aguarde, de Papa Oscar. Aguarde. Doro, 338, mal de certo, solicita. Prossiga. Pode coronar, por gentileza, a prova de brilho. Aguarde, 3897. Aguardando, muito obrigado, 3897. Bruno 567 ali, mantém. Observa no zero. Gono 567. Após a decolagem restrita, nível 090. Está liberação do controle aqui. Eco fulano 090 até 20 milhas ou liberação do controle. Até 20 milhas ou liberação do controle. Chana 659, decolar 231, controle em 20298. 208, boa noite. 80 nós, 9, correção 180 graus, 9 nós, o ajuste 1021, temperatura de 23 graus, está visual, visibilidade grupo de 9 e 7 mil pés de teto, poucas nuvens. Grato, muito grato, Santa Marosa. Controle, boa noite, acionário 6259. Acionário 6259, contato radar, suba para o nível 360. 360, que nós copiou o controle. Copiou, 360. Foi, Leda da presente, 6259, após Leda Brito. Ok, Leda, Leda Brito.